4 meses, quando a amamentação deveria de 6. A gente tem ainda uma licença paternidade desse tamaninho e uma licença parental inexistente. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida. O projeto que institui o selo Empresa Amiga da Amamentação foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Cacique no seu coração. Sua empresa e você precisam de certificado digital? É mais segurança e agilidade nas suas transações online. Certificação digital com facilidade e praticidade é na Trick Media. Ligue 0800 007 7272. Acesse certificado.trickmedia.com.br/Rádio Cacique. Condições especiais para ouvintes da Rádio Cacique. Ligue e agende. Trick Media Certificado Digital. Uma empresa do grupo Trick Media. Cacique. Você está em ZYK673, Rádio Cacique Taubaté, São Paulo. Uma rádio do grupo Emissoras Coligadas, transmitindo em AM 1160 kHz. Rádio Cacique Taubaté, o amor da cidade. Trazendo a informação na medida certa. Cacique. A cidade inteira já se ligou, o que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta, com amor, a felicidade vai sorrir no fim. Toque feminino de amor, a família Mil Clean vai cantar assim. Sou Mil Clean, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou Mil Clean. Cacique! No Laboratório Oswaldo Cruz, você encontra rapidez, segurança e precisão. Análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários. Telefone WhatsApp 12-2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Nele você confia, é da nossa região. Responsável técnico, Dr. Marcos Alexandre Guilhermino Andrade, CRM 99205. Cacique! Sou Dom Wilson, bispo diocesano de Taubaté. Saúdo a todos os ouvintes da Rádio Cacique. A palavra de Deus da liturgia dominical revela que Deus exalta quem é humilde. Pela humilhação do Filho amado, Deus reergueu o mundo decaído no pecado. Na primeira leitura, o profeta Zacarias anuncia a vinda de um rei justo e humilde que salvará o povo. Virá montado num jumentinho e não num cavalo de guerra. Esta imagem revela que o verdadeiro poder não é fruto de força e domínio, mas de serviço humilde. A Igreja identifica e refere esse anúncio a Jesus. No Evangelho, Jesus mesmo se revela como manso e humilde de coração. Em sua oração, Jesus louva o Pai que ocultou os mistérios do reino dos céus aos soberbos e os revelou aos pequenos, aos humildes, e convida a aprender dele o que é ser humilde. Filho de Deus, assumindo nossa condição humana e unido a nós, se fez servidor de todos, entregando sua vida pela nossa salvação. Na segunda leitura, o autor sagrado diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo e não se faz humilde servidor, não pertence a Cristo. A humildade que Cristo evidencia está em contraste com a autossuficiência e a soberba dos grandes deste mundo. Alcançará o reino de Deus quem se põe a servir. Participe da missa dominical. Boa celebração. Deus abençoe. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! A sua música preferida vai tocar agora. Opa, chegou a Lotoca aí, pedindo passagem, aumenta o som. Aqui na Rádio da entrando no ar o programa que você manda e desmanda. Alô, toca aí! Interatividade e muita música e um só programa. Alô, toca aí! Ah, eu adoro esse programa. Vamos que vamos então, nessa quartona abençoada, chegando mais um Alô Tocaí, aquele programa que você ouve e curte sempre, hein? Aumenta o som que já tem gente na linha. Alô, quem fala? Aqui é Maria Lima, da cidade de Tabira, interior pernambucano, e ofereço as músicas a toda a minha família. Opa, que bom, hein? Obrigado pelo teu carinho. Ei, locutor, toca aí! Isso é Barões da Pisadinha, Alanzinho Coreano. Passa a receita pro povo aí, bebê. Deixa comigo, Barão. Eu conheci Mariazinha, ela é toda safadinha. Ela encostou na minha quando eu cheguei no forró. Ela tem uma faminha e aguenta lapadinha. Coitada dessa bichinha, hoje eu não vou ter dó. A noite toda, vai. Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha? Tada na fila, tada na fila. Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha. Tada na fila, tada na fila. Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha. Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha? Tada na fila, tada na fila. Só assim pra apagar o fogarão dessa novinha. Tada na fila. Tada na fila, só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha. E aí, coreano? Diga, mano. Só vai uma cartela, viu, menino, pra aguentar essa novinha. Conheci Mariazinha, ela é toda safadinha. Ela encostou na minha quando eu cheguei no forró.